pastorinha para guardar gado. Nasce sim, senhora, para este fado. Não é de homem nobre, nem de cavalheiro, só quer que se perca o gado alheio. Linda pastorinha para guardar gado, nasceu sem senhora para este fado. Não é de homem nobre nem de cavalheiro, só quer que não se perca o gado alheio. O gado alheio não quer que se perca, só quer que brinquemos mais um pouco à cesta. Um pouco à cesta, ai não brincarei, viram-me meus amos em que me ocupei. Criados tão graves com meias de seda, olham as rompa por essas estevas não as romperei, só pela menina minha alma darei. Ó gente do povo, acudam ao gado, vai-se a pastorinha com seu namorado. Se ela se vai, é deixá-la ir, a gente do povo não lhe acusa.